A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Olá, boa noite. Você está sintonizado na Rádio Cultura Brasil e este é o Todos os Sons, o programa de música instrumental. Continuando a mostrar os lançamentos do ano de 2011, que teve a sua primeira edição na semana passada, hoje vamos abrir o programa com a Cristiane Neves. A pianista lançou este ano o CD Ein Okan, que significa Você no Coração. A pianista Cristiane Neves lançou neste ano o seu terceiro disco solo, o álbum Ein Okan, nome também da faixa que acabamos de ouvir. Cristiane Neves assina quase todo este repertório e dedica o trabalho ao mestre Dinho Gonçalves, percussionista que aproximou a pianista das raízes da música africana. Cristiane esteve aqui no Todos os Sons em abril deste ano falando sobre o disco. A seguir, uma dupla e depois um trio. André Memari e Hamilton de Holanda e o Trio Corrente. Música Este foi o trio Corrente, tocando de Nelson Alves, Mistura e Manda. O baterista Edu Ribeiro, o pianista Fábio Torres e o contrabaixista Paulo Paulelli também passaram aqui pelo Todos os Sons este ano para comentar as agruras de compor, gravar e apresentar um novo repertório juntos, repertório que compôs o volume 2. Antes ouvimos a dupla formada pelo bandolinista Hamilton de Holanda e o pianista André Memari. Eles também concederam entrevista ao programa para falar do Gismonte Pascoal, a música de Egberto e Hermeto. Deste segundo disco apresentamos Bebê, um dos clássicos de Hermeto Pascoal. No próximo bloco, mais dois lançamentos de 2011, dos violonistas Alessandro Penese e Walter Silva. Notem nessas gravações como o jovem Penese apresenta uma leitura mais fiel ao arranjo original deste tema que ele toca do Ernesto Nazaré, enquanto o veterano Walter Silva ousa muito ao tocar Severino Araújo. Thank you. Walter Silva e seu violão de sete cordas, Henri Lentino no bandolim e Diego Zangado na bateria e percussão apresentaram Espinha de Bacalhau, música de Severino Araújo. O trio conta no encarte do CD que acabaram de lançar que a ideia foi mesmo dar uma nova versão para os clássicos que apresentam ali. Eles fingiram usar alguns elementos eletrônicos, enquanto, na verdade, todos os efeitos foram realmente tirados dos instrumentos do grupo, os instrumentos que eles tocam normalmente, o que deu um bom trabalho a todos eles para compor um novo disco. O CD, lançado pela Biscoito Fino, se chama Diálogos de um Chorão. Antes, ouvimos o violonista Alessandro Penese. Ele tocou, acompanhado pelo clarinetista Alexandre Ribeiro, o tango famoso de Ernesto Nazaré. Penese se baseou para esta gravação em suas audições do tema feitas pelo garoto. Cordas ao Vento une o violão e a clarineta em composições do próprio violonista e alguns clássicos brasileiros. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Hoje, tocando aqui alguns dos bons lançamentos de música instrumental deste ano de 2011. E agora, Nelson Aires Trio. Thank you. pianista Nelson Aires se juntou ao baterista Ricardo Mosca e ao contrabaixista Alberto Lucas, formando o Nelson Aires Trio, e gravaram o CD Paixão. A faixa que ouvimos se chama Dona Chica e é dedicada à Casa de Francisca, um espaço aqui em São Paulo de bons shows. Nesta gravação, a participação de Harvey Wineapple no saxofone. Agora, o Calango, de Ulisses Rocha. No comecinho deste ano, o violonista Ulisses Rocha lançou um disco e deu o nome de Só. E foi sozinho mesmo que ele compôs, tocou e gravou este disco, que abre com a faixa Calango, neste repertório de 10 temas de gêneros bem diversos. O Todos os Sons volta dentro de instantes com os lançamentos em disco de música instrumental brasileira. Até já! Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. Terminando o ano de 2011, estamos apresentando hoje alguns dos bons lançamentos de discos instrumentais. Conheça todas as edições do Todos os Sons na nossa página. Ela fica no site culturabrasil.com.br. Agora, os mais recentes trabalhos de Mário Adnet e de Antônio Adolfo. Thank you. Antônio Adolfo, ouvimos Chicote, tema do próprio pianista. Chicote mais duas músicas do Chora Baião, o disco mais recente de Antônio Adolfo, são de autoria do próprio músico. As demais são de Chico Buarque e Ginga. Para compor este trabalho, Antônio Adolfo chegou a ouvir 300 composições dos dois artistas. Antônio Adolfo mora atualmente nos Estados Unidos e, de passagem pelo Brasil, concedeu uma entrevista para o Todos os Sons no início deste ano. Antes, Mário Adnet, outro convidado que tivemos o prazer de conversar aqui no programa, e ele apresentou aqui o tema O Homem, criado por Tom Jobim e que faz parte do CD Mais Jobim Jazz, uma espécie de segundo volume de um disco lançado em 2007, o Jobim Jazz. A seguir, Luiz Cláudio Ramos e depois Léa Freire. Thank you. Do mais recente trabalho da flautista Léa Freire, ouvimos Frango no Trevo, uma mistura de frevo e tango que ela criou em homenagem ao baterista argentino Claudio Slon, que faleceu em 2002. Léa montou o quinteto Vento e Madeira, com o qual apresenta este repertório do CD, que conta também com a participação da cantora Mônica Salmazo no vocalize de algumas faixas. Léa também foi uma das convidadas do Todos os Sons este ano. Aliás, como também Luiz Cláudio Ramos, o veterano violonista que ouvimos há pouco, que acabou ficando muito mais conhecido do público por integrar a banda de Chico Buarque, sendo inclusive seu principal arranjador. Em Dois Irmãos, o disco de Luiz Cláudio Ramos, ele se une ao Franklin da flauta e eles tocam repertório autoral. A faixa que tocamos foi Âmbar, composta pelo próprio violonista. Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Hoje, com os lançamentos de música instrumental de 2011, ano que está chegando ao fim. Agora são os pianos de Léo Mitrulis e depois de Michel Freidenson. Thank you. Esta foi Parque Cósmico, tema do pianista Michel Freidenson para o CD Notas no Ar. Temas próprios e de outros autores compõem este trabalho registrado neste ano mesmo e que conta com a participação, entre outros, de Hermeto Pascoal. Antes, com o pianista Léo Mitrulis e grupo, ouvimos uma das faixas de Boa Praça, seu segundo disco solo. A música que tocamos chama-se Vila Mariana e obedece ao tema inspirador do instrumentista, uma jornada pelos bairros e praças da cidade. E agora um convite à dança no Salão de Zé Barbeiro. Este foi um trecho do show no Salão do Barbeiro, gravado em fevereiro deste ano como parte do projeto Itaú Rumos. O violonista de sete cordas, Zé Barbeiro, e seu grupo tocam aqui a faixa Colongo, tema salsado do próprio músico para esse disco bem dançante. E estes foram alguns dos lançamentos de música instrumental brasileira do ano de 2011. O ano chega ao fim e a equipe do programa deseja a todos um 2012 com saúde, paz e a melhor música do Brasil. Os trabalhos técnicos foram de Sérgio Ribeiro, o apoio de produção de Paula Faustino. Até o próximo sábado, às 8 da noite. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.